O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. O mundo não para de evoluir. O mundo não para de evoluir. Rádio Juazeiro. Rádio Juazeiro. 1190M. Aqui tem credibilidade. RJ. Legal. A emissora mais querida. A serviço do nosso povo, da comunicação abrangente, pra nossa gente, pro nosso chão. Rádio forte e comunicativo, com mais alegria pra você. Não esqueça, CYH 459, Rádio Juazeiro AM Estéreo, primeira do interior do Brasil. Juazeiro. Final de tudo, Deus será louvado, se abençoado for teu coração. Acabamos de apresentar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Um programa comprometido com o Evangelho da levarei Graça de Deus. Eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Mensagem da cruz. Rádio Juazeiro AM Estéreo, 1190 kHz, Juazeiro, Bahia. A Rádio Juazeiro informa, este programa é uma produção independente e o seu conteúdo é de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. E agora, mais um campeão de audiência, você vai ouvir um programa diferente. Uma energia positiva que emana do trono de Deus. Prepare-se para receber a vitória de Deus na sua vida. Está no ar o programa Show da Fé. Estou seguindo. Graças a Deus! Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo! Atenção produtores da região de Juazeiro, Maniçoba, Salitre, Casa Nova, Centro-Sé, Pissarrão, Brejo de Fora, Piri e Remanso. A Canário Diesel convida todos os proprietários de máquinas, tratores, caminhões e motores de bombas a diesel para tomar um cafezinho e conhecer nossos serviços. A Canário Diesel atua no mercado de manutenção e reposição de autopeças em máquinas, tratores, caminhões e motores de bombas a diesel há mais de 20 anos. Com profissionais qualificados. Canário Diesel, Rodovia Lomanto Júnior 1, Alto do Alencar, em frente à rodoviária. Fone 3611-0496. Agente Policial 459, com Winston Monteclaro. Agente Policial 459, com Winston Monteclaro. Winston Monteclaro. Winston Monteclaro. Porque tem um rapaz aqui que fez uma coisa interessante. Diz que me ouve aqui há 30 anos. Aí o que você quer que ele fez aqui? Ele, agora há pouco, ele tá na roça da família dele, lá em Santa Maria da Boa Vista. Ele é de Petrópolis, mas tá lá. Ele tá de camisa abóbora e calça jeans e de bota dentro da roça, do meio do mato, colhendo uns negócios lá, não sei o que que é. E ele, alguém filmou, ele com um rádio daqueles Transglobo, lembra aqueles Transglobo grande? Era motorrádio? Pegava tudo, Transglobo, botou rádio. Ele pendurou aqui na cintura, fez uma improvisação, um rádio grande, botou na cintura e disse aqui, olha, eu ouço o Spotify há 30 anos aqui. Eu vou botar aqui o áudio, ele mandou o vídeo, ó. Olha o que, é que ele mandou aqui. Aqui tá o rádio, pendurou o rádio desse tamanho mesmo. Ele botou umas cordas assim no pescoço pra andar dentro das catingas ouvindo meu programa aqui, ó. Olha o áudio aqui, ó. Toma a Toyota Corolla. Já vou te claro. De roubo e fogo. Aí me fala, aí gravando meu programa. Então essa Toyota já tinha ocorrência, já tinha registro de roubo e furto. O rádio pendurado. Durante a abordagem ao veículo. Aqui é assim, não pede o isso por sem conta, não, menino. Dois ocupantes assim. Identificaram-se como policiais aqui militares tem de Pernambuco. 30 anos que acesta assim. E o trabalho assistindo. Identificou-se como sendo vereador de Petrolina. Ele disse: aqui é assim, há 30 anos que eu ouço o Luiz Monte Claro, até dentro do mato aqui. Winston Monte Claro. Obrigado, velho. É um carinho, eu não. Zé, seu Ademar, eu sou seu fã, bicho. Tem mais de 70 anos ele. É há 30 anos eu ouço o Luiz Monte Claro. Faz medo eu perder o programa do Luiz Monte Claro. Tá aqui, ele aqui. Ele pendurou o rádio. Deve ter sido a esposa dele, ou a filha dele, né? Ou a neta, né? Ele lá dentro das cadinhas com o rádio Transglobo, daqueles antigos. Pesadão pra caramba. Ele botou as cordas assim de borracha, olha, aqui no pescoço. Pendurou aqui como se fosse uma bolsa de escola. E tá lá dentro, ouvindo o rádio pegando. Santa Maria da Boa Vista, aquele abraço da Rádio Azeiro. Já vou te claro. Foi hoje, vai, Dilson. Esse PG é de hoje, né? Eu falo da Toyota. Toyota já tinha ocorrência, já tinha registro de roubo e furto. Durante a abordagem ao veículo. Aqui é assim, não pede o isso por sem conta, não. Identificaram-se como policiais aqui militares tem de Pernambuco. 30 anos que acesta assim. Acesta assim, ele disse, há 30 anos que eu acesto isso, porque era assim, ó, dentro do mato. Obrigado, meu filho. Obrigado, obrigado mesmo, gente. Olha, isso aqui dá vontade de chorar, porque só quem faz isso é fã. É um senhor já de 70, eu acho que tem mais de 70. Seu Ademar, o senhor tem 70 anos já. Tem que dizer que 30 anos, meu.